Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, amigos e amigas ouvintes. Sejam todos bem-vindos uma vez mais a mais essa edição do programa Lux Esotérica, que está com vocês desde setembro do ano de 2009, trazendo aqui durante os dias da semana os temas ouvintes do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Como sempre, agradecemos muitíssimo a grande audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e a todos também que nos acompanham nas gravações a qualquer hora do dia ou da noite na sessão de áudio da loja esotérica virtual, a Levir. E também aqueles que nos acompanham nas gravações, nos discos que serão distribuídos com esse programa. Nessa nossa fase do programa Lux Esotérica, ouvintes, nós estamos estudando com vocês as meditações com frases, com excertos das cartas dos mestres de sabedoria. Os mestres que atingiram a libertação da roda de samsara, de nascimentos e mortes, mas que, por livre e espontânea vontade, por pertencerem àquela muralha, ouvintes, que protege a nossa humanidade de naufragar realmente nas trevas, nós estamos sempre recebendo as vibrações daqueles que são bodhisattvas, que são seres nirmanakayas, devotados completamente à libertação do ser humano. Então, esse material está à disposição de vocês na seção, na página inicial da loja esotérica virtual. Vocês podem acorrer lá www.levir.com.br. Vocês têm as frases do mestre Moria e do mestre Kutumi, que tem a maioria das frases que nós estamos estudando com vocês. Nós terminamos no último programa, que foi ao ar, ao vivo, de estudar com vocês as frases, ouvintes, relativas à devoção, esta grande virtude que faz parte das 12 grandes virtudes que são trabalhadas nesse livro, os excertos das cartas dos mestres de sabedoria. E nós chegamos no programa de hoje para tratar com vocês, começar a tratar com vocês sobre a qualidade, o atributo da pureza, caros ouvintes, segundo a filosofia esotérica dos mestres da grande fraternidade branca. Então, a primeira frase que inaugura nesse livrinho a qualidade da pureza é uma frase do mestre Kutumi, que faz o frontispício da pureza, que se refere nesse livro ao mês de maio. E uma frase do mestre Kutumi que diz o seguinte: o ocultismo não é uma brincadeira, exige tudo ou nada. E começa, caros ouvintes, com esta frase forte, esse estudo sobre a pureza, porque é uma das regras fundamentais do ocultismo, do esoterismo, uma regra que é realmente imutável e que, se ela não for observada, ouvintes, saibam todos vocês que não se está tratando realmente com o ocultismo da fraternidade branca. Esse princípio da pureza é aplicado da forma prática da seguinte maneira, ouvintes, e sempre isso foi observado: a purificação sempre precede a iniciação, os mistérios. Não existe, caros ouvintes, acesso à senda iniciática, à senda mística, se não houver um esforço para a purificação da natureza. Tanto a natureza física, que obviamente deve ser uma obrigação de todos os discípulos manter, que aliás é o quesito mais simples de se manter, caros ouvintes, porque a pureza em outros níveis é muito mais difícil de ser obtida do que no plano físico. E aliás, muitos se travestem de santos simplesmente impondo sobre o seu corpo físico hábitos religiosos, colocando vestes clericais, sacerdotais, adotando observâncias simplesmente e meramente externas. E aí muitas pessoas simplesmente que olham com o coração, mas aliás, que olham apenas com os seus sentidos e não percebem com os seus corações, acham que aquelas pessoas são já pessoas puras. Pois muito mais difícil, ouvintes, do que obter a purificação do corpo é a purificação da emoção, dos sentimentos, das motivações do ser humano. Pois são as nossas emoções que comandam as nossas atividades físicas. Então nós precisamos saber quais são as motivações, as emoções que movimentam uma pessoa e se ela realmente as purifica. A purificação da mente, ouvintes, é também algo muito necessário, porque não se pode trilhar a senda da espiritualidade tendo ideias realmente que não estão de acordo com os preceitos, ouvintes, da espiritualidade. Não se pode dizer uma coisa, ouvintes, e pensar outra. Não se pode ter uma emoção, uma motivação e se agir de outra, caros ouvintes. Na verdade, o que acontece é o seguinte: nós agimos aquilo que nós sentimos e nós falamos aquilo que está na nossa mente, o que nós pensamos. Então, a primeira frase aqui, começando o estudo, fora a inicial, é também do Mestre Kutumi, que nos diz: o processo de autopurificação não é obra de um momento, nem de meses, mas de anos, e pode prolongar-se por toda uma série de vidas. Este, caros ouvintes, é um conselho, obviamente, de alguém que está acostumado a acompanhar discípulos, não só em uma encarnação, pois é impossível, ouvintes, atingir a perfeição em qualquer nível numa única só vida. Então nós temos que ter, obviamente, muito firme dentro da nossa consciência o princípio e esta grande lei que é a reencarnação. Não nós, caros ouvintes, não aqui o Osmar, não a Maria, o João ou o José que está me ouvindo aí, não somos nós que vamos nos reencarnar, mas sim aquele princípio que está dentro de nós, a nossa alma, o grande testemunho da nossa evolução. É a nossa alma que coleta, ouvintes, a cada vida, o perfume de cada existência, vai crescendo em caráter, em habilidades, em características, e vai a cada manifestação cíclica, a cada encarnação, cada vez vai nascendo um ser humano mais complexo, mais dotado, com maior caráter, com maior respeito, com maior integração. E obviamente a purificação envolve o atingimento, ouvintes, de qualidades que se juntam à nossa alma. Então, como disse o mestre, a purificação, ouvintes, não é um processo para uma única vida. E as purificações externas, ouvintes, são até fáceis de obter. Realmente, a grande purificação, que nós também podemos chamar de uma, não só purificação, mas uma lapidação dessa joia bruta que nós temos dentro de nós, ele é um processo contínuo. Não será, ouvintes, nessa vida que nós vamos alcançar os mais altos degraus da nossa consciência. Mas se nós não fizermos os esforços, se nós não empreendermos as tarefas, os melhoramentos que são necessários nessa vida, nós não chegaremos lá na frente no nosso objetivo. Então o Mestre Kutumi, aqui na segunda frase, nos diz mais sobre a pureza ou a purificação. E diz o mestre: tendes muito que desaprender. Os estreitos preconceitos de vosso povo ligam-vos mais do que os suspeitais. Tornam-vos intolerante quanto às minúsculas ofensas de outrem contra vossos padrões artificiais de propriedade, e vos dispõe a perder de vista as coisas essenciais. Não estáis ainda apto a apreciar a diferença entre a pureza interna e a cultura exterior. E como essas cartas foram enviadas, ouvintes, a discípulos do mestre que residiam no Ocidente, este alerta é muito especial, pois cada país, cada cultura, ouvintes, e nós como integrantes da cultura judaica cristã, temos também a nossa cultura, os nossos preconceitos, ouvintes. Nós realmente muitas vezes somos impedidos de enxergar a verdade, porque muitas vezes ela vem de lugares nesse planeta que não professam as mesmas doutrinas, os mesmos dogmas, que não têm os mesmos hábitos materiais, não têm a mesma culinária, não têm a mesma língua. Então, para nós, são culturas alienígenas. E então, obviamente, que um ocidental, quando ele aporta num país da Ásia, que tem costumes diferentes, onde muitas vezes se encontram ali verdadeiros sannyasis, né, que são indivíduos que renunciaram totalmente à vida material. Os sadhus, os grandes sábios, os pandits, muitos deles são sannyasis, vivem sem posses materiais, e não é raro que eles se vistam apenas com trapos e tenham um aspecto, para nós ocidentais, até repugnante. E o ocidental, ao chegar ali, ele pode ter duas posturas que podem levá-lo ao erro. E nós já comentamos aqui em outros programas essas duas posturas errôneas. É aquela de acreditar em tudo e aquela de não acreditar em nada. Pois quando aquele que não acredita em nada chega ali numa Índia, num Nepal, no interior de algum país da Ásia, da Oceania, e vê ali aquele suposto sábio, né, sentado ali, vestido com trapos, com alguns incensos acesos do seu lado, recitando versos numa língua que nós não conhecemos, e muitas vezes nós simplesmente rejeitamos a qualquer coisa que venha dessa pessoa, simplesmente porque ela nos é abjeta do ponto de vista da nossa cultura, do nosso padrão de higiene e tudo mais. Então nós rejeitamos. Mas há também aqueles que vão para a Índia, caros ouvintes, ou outros países do Oriente, e segundo as estatísticas, existem mais de 30 mil ocidentais perdidos na Índia, que suas famílias no Ocidente buscam esses parentes, porque essas pessoas não se comunicam mais. Essas pessoas chegam na Índia e encontram aqueles mesmos sadhus, aqueles mesmos sannyasis, aqueles mesmos gurus, entre aspas, e ao invés de rejeitar tudo o que eles dizem, tudo o que eles falam, eles fazem o contrário. Eles aceitam tudo, acreditam em tudo e acham que aquelas pessoas já podem ser verdadeiros deuses encarnados ou que já são mestres realizados. E essas duas posturas, ouvintes, levam, obviamente, as pessoas ao erro. Nós não devemos rejeitar tudo a priori, ouvintes, e não devemos aceitar tudo a priori. Nós, quando formos tratarmos com conceitos, com ideias que nós não conhecemos, nós temos que deixar de lado os nossos preconceitos, como diz aqui o mestre. Temos que desaprender muitas coisas, mas principalmente nós temos que exercer aquilo, caros ouvintes, que aquele que acredita em tudo e aquele que não acredita em nada realmente não utilizam, que é o nosso discernimento. Nós temos que empregar aquela sabedoria que está na tradição cristã, mas que serve, ouvintes, para qualquer um que está no caminho espiritual. Nós temos que tomar tudo, ouvintes, temos que ouvir tudo, enxergar tudo, termos todas as experiências, mas devemos reter para nós apenas aquilo que é bom, que nos ajuda a evoluir, que ajuda a construir o nosso caminho. Não devemos jamais substituir a nossa vontade pela vontade de outra pessoa, de uma seita, de um guru, de um pastor, de um sacerdote. E olha quem está falando isso aqui, é um sacerdote, caros ouvintes. Não deixem a ninguém substituir o seu próprio discernimento. Não se encantem com pessoas que, obviamente, conhecem a psicologia do ser humano e sabem muito bem, já comentei isso também em outros programas, que o ser humano quer, ele deseja, acima de tudo, seguir aqueles que são sábios, aqueles que têm, obviamente, informações fidedignas. Mas se nós mesmos não exercermos o nosso discernimento, nós facilmente poderemos ser enganados, ouvintes. Então, não é o visual e nem é, caros ouvintes, a postura simplesmente externa de um instrutor que deve fazer com que nós aceitemos ou rejeitemos tudo o que ele diz, tudo o que ele nos indica. Mas é aquele ponto, ouvintes, da nossa consciência, aquele grande juiz que é o único e sublime legislador que existe dentro de cada ser humano, que nos deve indicar intuicionalmente se aquilo nos será útil ou não. Porque senão, se nós não fizermos isso, nós seremos facilmente manipulados por fanáticos, por pessoas, obviamente, que exercem com a maior cara de pau possível as mentiras nesse campo espiritual, que realmente são... Existem muito mais enganadores e mentirosos nessas seitas, nessas religiões e, infelizmente, falsos gurus, inclusive, no Oriente, pois foram eles, ouvintes, que criaram essas filosofias, esses gurus, e nós estamos chegando atrasados nessa história. Então temos que ter muito discernimento, estudar bastante e colocar o nosso desconfiômetro para funcionar e sempre dar tempo ao tempo, avaliar as coisas com muito cuidado, porque isso também tem a ver com a pureza, ouvintes, pois é preciso ter um olhar muito intuicional para sempre seguir o caminho que a nossa alma pede. Mas o mestre Kutumi continua instruindo aqui, ouvintes, mais uma frase dele que diz: por que sois tão desanimado no cumprimento do vosso dever? Amizade, sentimentos pessoais e gratidão são indubitavelmente nobres sentimentos. Porém, somente o dever conduz ao desenvolvimento que tanto ansiais. E aí nós não sabemos, obviamente, qual é o meio de campo, qual é que é a situação que esse discípulo recebeu essa carta, caros ouvintes, essa frase do mestre, mas com certeza esse discípulo, esse buscador das realidades espirituais, ele tinha um dever a cumprir. E todos nós, ouvintes, temos com certeza os nossos dharmas, se não o nosso Dharma maior, porque os hindus no sânscrito têm muitas traduções para esse termo Dharma. Ele significa lei, ele significa religião, ele significa tradição, mas se há uma maneira útil de nós traduzirmos Dharma, é, caros ouvintes, como o dever. Por isso, o mestre pergunta: por que sois tão desanimado no cumprimento do vosso dever, ou seja, do vosso Dharma? Porque a qualquer momento, ouvintes da nossa vida, nós temos um dever. Um dever para com os nossos parentes, um dever para com a nossa comunidade, com o nosso município, com o nosso país. Se nós temos uma profissão, se nós servimos o mundo de alguma forma, talvez esse seja o nosso dever. Agora, se nós tomamos algum tipo de Dharma espiritual, se nós realmente nos colocamos a serviço do caminho e começamos, ouvintes, a também sustentar o karma do mundo nas nossas costas, procurando aliviar um pouco a pressão que existe, tamanha é a soma, ouvintes, dos pecados que o ser humano comete diariamente, os desatinos. Se nós decidimos ser instrutores ou médicos ou enfermeiros dentro desses campos de batalha espiritual, ouvintes, então nós temos um dever que realmente é o mais nobre de todos, porque o ser humano tem muitas necessidades físicas, muitas carências materiais, mas nenhuma carência humana é maior, ouvintes, do que a carência da nossa alma. Da nossa alma que ansia, ouvintes, estar nesse mundo para descobrir coisas superiores, para ter uma integração com a existência. Então, aqueles que se dedicam a cumprir um dever espiritual na sua religião, na sua loja teosófica, maçônica, no seu grupo Rosa Cruz, no seu capítulo, na sua loja, no seu centro espírita, no seu centro de tradições afro-brasileiras, de qualquer tipo, sempre onde a espiritualidade está em ação, ali existe um dever, ouvintes. E esse dever precisa ser cumprido estritamente. Porque aquele que é preguiçoso, ouvintes, no cumprimento desse dever, está, obviamente, no conflito mais terrível que existe. O conflito entre a matéria e o espírito. Entre o corpo e a alma. Então o mestre diz: por que é tão desanimado com o seu dever? Porque aquele que cumpre o seu dever, caros ouvintes, em qualquer nível, estará, obviamente, se aproximando do seu objetivo maior. E aquele que é esoterista e toma um dever esotérico de se espiritualizar e ajudar a espiritualizar o seu semelhante, esse também, ouvintes, tem nesse Dharma o único caminho que vai levá-lo até o seu objetivo. Por isso nós temos que ser estritamente cumpridores dos nossos deveres e sermos puros, ouvintes, nesse objetivo. E para finalizar o nosso bloco, mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: a ciência oculta é uma zelosa dama que não permite nem sombra de autoindulgência. Essa, ouvintes, é outra dica, outro toque, como diz a nossa juventude, naqueles que estão no caminho, ouvintes. Pois aquele que segue os preceitos esotéricos, espirituais, não pode, ouvintes, autoindulgir. Ou seja, não pode fazer de conta que está cumprindo o seu dever, que está cumprindo a sua purificação, mas no final das contas está sendo apenas alguém que está mentindo para si mesmo. Ninguém deve tomar uma tarefa espiritual de se auto-purificar, de se auto-melhorar e simplesmente ficar fazendo fachada, ouvintes. Se auto-indulgir realmente seria um crime contra si mesmo. E, obviamente, que o pior tolo é aquele que quer enganar a si mesmo. Então não vamos fazer isso, ouvintes, porque enganar aos outros, ouvintes, já é uma péssima coisa. Agora, enganar a si mesmo é uma cegueira, ouvintes, que não tem tamanho e, obviamente, empaca o caminho de quem está subindo, de quem pretende realmente trilhar, ouvintes, o caminho que os grandes seres passaram. Mas, como sempre, ouvintes, o tempo urge. Nós estamos já chegando no final do nosso primeiro bloco de hoje, do nosso programa Lux Esotérica. Sempre com muita alegria, muito grato pela audiência de todos que estão nos acompanhando aí ao vivo, que nos prestigiam. Nos congratulamos com vocês e vamos deixá-los agora, uma vez mais, com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando aqueles que não são ainda os nossos patrocinadores. Se você quiser, ouvintes, venham nos apoiar. Nós precisamos do seu apoio para manter o canal material aberto, porque o canal espiritual, obviamente, que não nos pertence, pertence ao universo, e a filosofia que nós propagamos aqui pertence à sabedoria das idades e dos seres despertos. Então, o apoio que nós pedimos é muito pequeno para manter simplesmente esse canal de comunicação sempre funcionando a serviço, ouvintes, da qualidade de vida e da vida espiritual de vocês. Até já, ouvintes, no segundo bloco do programa de hoje. Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo uma vez mais a audiência, o prestígio, o carinho de todos aqueles que nos acompanham ao vivo e a todos vocês que estão nos ouvindo a qualquer hora do dia ou da noite aqui na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. E agradecemos uma vez mais aos nossos patrocinadores, os associados da Lever, que a partir de hoje está contando com o seu apoio. Você que está se associando nesse momento na Lever, muito grato, pois tudo que você manda aqui para nós é sempre revertido para o benefício dessa causa, ouvintes, das divulgações dessas ideias maravilhosas e profundas que compõem o caminho espiritual de muitas pessoas nesta nova era, a era de Aquário que nós estamos aqui vivendo em plenitude, unidos aqui pela internet, que é realmente a corporificação da era de Aquário, ouvintes, ligados, cada um aí no seu computador, na sua casa, no seu escritório, ouvindo os discos desse programa no seu carro. Nós estamos unidos pela luz, pelos elétrons, pela energia cósmica que circula pelos fios, pelas fibras óticas, ouvintes, é o laser, são as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas e elétricas que cruzam de um lado para o outro, nos ligando numa grande rede. Então, estamos muito satisfeitos por estar sempre a serviço, ouvintes, da vida divina que pulsa no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. E vamos continuando, ouvintes, agora com o nosso estudo que está tratando com a virtude da pureza, com as cartas, com as frases dos mestres de sabedoria, que tem algumas frases que foram pinçadas justamente sobre esta característica, ouvintes, que é muito importante. A pureza. Como nós dissemos, a purificação sempre precede os mistérios. E o mestre Kutumi vai nos dizer mais aqui a esse respeito na próxima fase, quando ele nos diz o seguinte: ninguém entra em contato conosco, ninguém evidencia o desejo de saber algo mais a nosso respeito sem se submeter a testes e ser posto à prova por nós. Com esse comentário, ouvintes, o mestre Kutumi sumariza muitas coisas que nós dissemos aqui nesse programa Lux Esotérica, quando nós estudamos com vocês o maravilhoso livro de Charles Webster Leadbeater, Os Mestres e a Senda. Os mestres, ouvintes, têm como objetivo último, dentro, obviamente, da sua evolução enquanto mestres, porque ao se tornarem mestres, eles começaram, ouvintes, uma evolução num outro patamar, num nível que esotericamente, teosoficamente, nós chamamos de nível super-humano. Eles estão evoluindo num outro nível. Os mestres que ficam com a humanidade, ouvintes, são aqueles que são chamados mestres da compaixão, porque acima de tudo eles têm compaixão pelos seres humanos, por todos os reinos que evoluem nesse planeta, mas com a humanidade especial, porque eles sabem que nós somos, obviamente, vítimas desta doença, ouvintes, que cada vez mais batalhas são travadas para extirpar esta moléstia da humanidade, que é a ignorância, e principalmente a ignorância de nós mesmos, a ignorância espiritual. Então, muitas e muitas pessoas, ouvintes, ouvem falar dos mestres, leem coisas sobre os mestres de sabedoria e, obviamente, têm internamente o desejo, têm o impulso de se aproximar, de ter realmente um contato mais próximo com os mestres. E há aqueles, ouvintes, que participam aí de tradições mais recentes, modernas, certas organizações que falam, caros ouvintes, que gritam em voz alta os nomes dos mestres e os repetem como se fossem mantras, tentando atrair a atenção dos mestres de sabedoria para suas reuniões ou para suas meditações pessoais. E isso, ouvintes, obviamente que tem pouco efeito prático. Porque quando um devoto, ouvintes, porque na verdade essas pessoas são devotas, ele escolhe um santo, escolhe realmente um objetivo para a sua devoção, quer seja Deus, quer seja aos santos, quer seja para os anjos, quer sejam para as forças espirituais do universo. Quando nós invocamos essas forças, na verdade nós estamos ativando as forças espirituais dentro de nós mesmos. Isto é um princípio praticamente mitológico, ou seja, através da figura do santo, do anjo, do mestre, do salvador do mundo que está dentro da nossa tradição religiosa, quer seja ocidental ou oriental, nós estamos ali, na verdade, desenvolvendo o que está dentro de nós. Mas nós sabemos, ouvintes, que o contato com os mestres, os verdadeiros mestres, ele é possível. Sim, ouvintes, muitos encontraram fisicamente com os mestres de sabedoria. Isso é uma coisa que eu tenho sempre salientado aqui nos nossos programas. Os mestres, ouvintes, eles não são puramente espíritos, mas sim eles são como cada um de nós que está aqui participando dessa programação. Nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpos. Os mestres também, ouvintes, eles têm o seu espírito, têm a sua alma, e cada mestre, ouvintes, tem o seu corpo físico, material, que permite com que ele atue no plano físico, assim como nós estamos aqui atuando no plano físico. Qual é a diferença, ouvintes, entre um mestre e nós que estamos aqui, ouvintes, falando dele, dos mestres? A diferença, ouvintes, é que eles têm perfeitamente integrados o seu aspecto divino, o seu aspecto psíquico, ou seja, sua alma e o seu corpo. enquanto que nós, ouvintes, somos ainda uma mistura indistinta, onde nós não sabemos exatamente onde termina aqui o nosso ser mortal, o nosso corpo, aonde que começa a nossa alma, quais são as suas funções, os seus poderes, suas capacidades, e aonde que começa o nosso espírito, qual é a sua força, qual é o momento que ele se manifesta. Os mestres ouvintes, obviamente, foram treinados nas escolas ocultas do Oriente, e eles sabem exercer exatamente todas essas funções ao seu bel prazer. E eles inclusive informam que eles são realmente os mestres que se descreve por aí como superpoderosos, principalmente quando eles paralisam o seu corpo físico e obviamente atuam 100% com a sua consciência nos planos espirituais. E isso é uma coisa que nós também vamos ter que aprender, ouvintes, mais cedo ou mais tarde, porque, como disse Blavatsky em A Voz do Silêncio, o eu espiritual não se encontra jamais aqui com o eu da matéria, não se encontra aqui com o Osmar, com o João, com o José, com a Maria que estão me ouvindo, porque na verdade nós somos, e já dissemos isso também em outros programas, ouvintes, nós somos uma tripla evolução. Então, aqueles ouvintes que quiserem encontrar com os mestres só vão fazê-lo quando o mestre, ouvintes, de certa forma já tiver em vista esse contato. Então, os mestres submetem as pessoas, aqueles que serão os seus futuros discípulos, eles os submetem a testes e a provas, e quando entram em contato com os mestres, eles entregam missões, eles dão provas para que o indivíduo realmente desenvolva a sua característica. Não basta simplesmente chamar pelo nome dos mestres, ouvintes, não adianta colocar simplesmente uma foto do mestre pendurado no nosso quarto e olhar para aquela foto antes da nossa meditação ou antes de dormirmos e entrarmos no plano astral. Tudo isso é útil, com certeza, para focalizar. Mas antes de tudo, ouvintes, nós temos que aprender a desenvolver aquilo que está dentro de nós, a ativar a nossa alma e ouvir primeiro, ouvintes, aquele mestre que já está aqui conosco, que é o nosso eu superior, que é a nossa alma, que está conosco, ouvintes, desde o começo dos tempos, desde que a nossa chispa divina saiu do fogo eterno, da chama imortal e eterna de Deus, e a nossa chispa decidiu peregrinar pelo mundo da separatividade, das trevas, e quando essa chispa se projetou nos planos inferiores, em algum momento, ouvintes, foi criada a alma, aquela alma que um dia foi coletiva, que esteve ligada aos elementais, que esteve ligada aos minerais, que foi evoluindo, se ligou também aos vegetais e finalmente aos animais, aonde ela começou a desabrochar em sentimentos e inteligência, e finalmente a alma se transformou em alma humana, quando ela se individualizou, tendo então finalmente um corpo, uma alma e uma chispa divina num único conjunto. Então, ouvintes, nós, cada um de nós, ouvintes, que está aqui nesse estudo, nesse momento que a nossa egrégora nos une de coração a coração, saibam, ouvintes, que nós somos seres muito antigos. Nós não nascemos, ouvintes, há alguns poucos anos sobre esse planeta. Nós estamos peregrinando há muito mais tempo. As nossas almas, ouvintes, são mais antigas do que esse próprio planeta. Antes que esse planeta se formasse, ouvintes, da matéria que circula na periferia do sistema solar, as nossas almas já existiam. Nós somos seres não só milenares, ouvintes, mas cada uma das nossas almas é o sumário da evolução de milhões e milhões de corpos que pertenceram a elementais, de trilhões e trilhões de quilos, de toneladas de minerais, a milhares, milhões de plantas, ouvintes, e a muitos e muitos corpos animais. Tudo isso, ouvintes, foi uma peregrinação necessária e é uma peregrinação obrigatória para que nós chegássemos nesse ponto que nós estamos hoje. Pois se hoje nós somos seres humanos, nós só podemos ser, ouvintes, porque nós somos já o aperfeiçoamento desses planos inferiores, dos elementais, dos minerais, vegetais, animais, e finalmente nós estamos aqui como humanos. E agora, ouvintes, nós temos que lançar os nossos olhos para o alto. Nós temos que olhar para uma evolução maior. É isso que a nossa alma já sabe, ouvintes, pois a nossa alma já sabe que nós temos que ir para o próximo reino, que é o reino super-humano. Então nós temos que fazer por onde, ouvintes? Nós aperfeiçoarmos as nossas qualidades humanas. Temos que desenvolver plenamente o nosso corpo, a nossa sensibilidade emocional, ampliar a nossa mente, ouvintes, com os conhecimentos, e sobre esse conjunto nós unirmos as intuições e o conhecimento e a sabedoria que a nossa alma tem. Pois só aí, ouvintes, nós teremos realmente direito de privar fisicamente, espiritualmente, com os mestres de sabedoria nos banquetes espirituais que são as suas auras, que são os seus eflúvios. Enquanto nós não nos aproximarmos do ideal da pureza, ouvintes, da humanidade, nós não poderemos estar diante dos mestres. Ou como diz um outro grande texto teosófico e esotérico, luz no caminho, enquanto nós não formos incapazes de ferir, nós não poderemos nos erguer na presença dos mestres. Apesar de não serem estas exatamente as palavras de luz no caminho, mas o espírito é esse. Então, ouvintes, vamos prosseguir esse estudo com mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: acautela-te, amigo, que não é esta a última de tuas provas. Não fui eu que as criei, e sim tu próprio, em tua luta pela luz e pela verdade, contra as obscuras influências do mundo. E este, ouvintes, que é o caminho da evolução, também é o caminho do combate que nós temos com as influências que nos cercam, com as influências materiais, com as influências elementais que estão no mundo das emoções e dos pensamentos. Aquele, ouvinte, que quer subir, luta, sofre, ouvintes, porque infelizmente nós não aprendemos ainda a olhar para o alto, para termos os nossos objetivos lá nas coisas lá de cima. O ser humano muitas vezes se assemelha a esses pássaros, ouvintes, a esses animais que vivem simplesmente chafurdando e ciscando, como por exemplo os fazem as galinhas, por exemplo, que ficam ciscando, comendo aqueles pedriscos, aqueles pequenos insetos que estão no chão. Então essas aves não podem e não conseguem voar perfeitamente. Se você lançar uma ave, caros ouvintes, uma galinha no ar, ela até bate as asas e nem cai com tudo no chão. Mas o ser humano é mais ou menos isso também, ouvintes. Porque nós ficamos olhando para as coisas da matéria com a nossa face, infelizmente, voltada para obtermos coisas materiais, coisas que obviamente não perdurarão, pois, ouvintes, essas paredes que estão em volta de nós cairão nas próximas décadas com certeza. Essas paredes não estarão mais aqui dentro de 100, 200 anos. Cada um de nós não estará aqui, ouvintes, provavelmente dentro de 40, 50 anos, provavelmente nenhum de nós estará mais sobre este plano material. E aonde estaremos nós, ouvintes? Nós teremos desaparecido. O pó terá retornado ao pó. E a nossa alma, ouvintes, vai pegar dessa nossa experiência, dessa nossa encarnação, aquilo de melhor nós tivermos desenvolvido. Se nós tivermos nos dedicado à arte, à filosofia, ao estudo, se nós tivermos dedicado à religião, sendo devotos, tendo rezado, tendo orado, tendo meditado, desejado, ouvintes, o nosso melhoramento e do nosso semelhante, se nós tivermos amado, se nós tivermos sido honestos, tivermos sido justos, se nós tivermos tido pensamentos utópicos muitas vezes, mas sempre procurado nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo, e finalmente se nós tivermos amado, ouvintes, amado não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, sendo muitas vezes anulados no nosso amor fraternal, na dedicação aos nossos parentes, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aos nossos esposos, às nossas esposas. Se tivermos tido, ouvintes, verdadeiramente amizades, tivermos curtido sem nenhum interesse essas amizades, tivermos amado, aí sim, ouvintes, a nossa alma terá o que recolher para continuar a sua evolução e para projetar lá na frente uma nova vida. Mas saibam, ouvintes, que de nós nada restará senão aquilo de superior que nós cultivarmos. Nenhum bem, nenhum objeto que nós temos hoje, a nossa casa, ouvintes, o nosso carro, as nossas joias, todas, ouvintes, voltarão, todas essas coisas voltarão para aquela matéria da onde elas vieram. Mas o que for divino em nós, o que for verdadeiramente humano e superior, subirá até as frequências da nossa alma e ajudarão a continuar. Então é por isso, é por essas coisas, ouvintes, que nós devemos lutar. Ou como nos diz, uma vez mais lembrando aqui, Luz no Caminho, deseja apenas as coisas que são impossíveis, ouvintes, de possuir, de obter, ou seja, o desejo de se elevar até a luz infinita, de ter o amor infinito e amar como Deus ama a todos os seres que ele emanou. É esse tipo de desejo, ouvintes, que nós deveremos ter dentro de nós para desenvolver a nossa natureza maior. Ou como diz o mestre Kutumi aqui, mais uma frase onde ele nos diz o seguinte: se verdadeiro, se leal aos teus compromissos, ao teu dever sagrado, ao teu país e à tua própria consciência. Não há, ouvintes, coisa maior do que isto. Não há pureza maior do que isso. Ser verdadeiro, leal aos nossos compromissos, aos nossos deveres sagrados, à nossa comunidade, ao nosso país e, obviamente e principalmente, à nossa própria consciência, da qual nós nunca poderemos fugir. E finalizando o nosso estudo de hoje, ouvintes, finalmente aqui uma frase do Mestre Mori, pois ele escreveu aos seus discípulos ocidentais: menos cartas, mas não menos profundas, pois ele nos diz o seguinte: para nós, lei é lei, e poder algum é capaz de nos fazer desviar um iota ou um tio do nosso dever. É o Dharma, caros ouvintes, que os mestres realmente seguem. Com os mestres ouvintes não há jeitinho, e muito menos jeitinho brasileiro, ouvintes, porque infelizmente nós latinos e brasileiros em especial, nós achamos que podemos dar um jeito nas coisas. E para os mestres essa conversa nem começa, ouvintes. Para eles é necessário cumprir os deveres e desenvolver realmente as capacidades como realmente elas têm que ser desenvolvidas. E a nós, ouvintes, cabe fazer alguma coisa para atingir esse objetivo, ouvintes, da purificação. Como nos ensinou Madame Blavatsky, trazendo para a consideração dos discípulos, dos pretendentes a um dia serem discípulos dos mestres, ela trouxe a escada de ouro, ouvintes, que se for praticada, nos leva exatamente a esse ideal de pureza. Porque a escada de ouro nos diz o seguinte, ouvintes, para trilhar esses 13 degraus, que começa com vida limpa. Então, ouvintes, o grande ideal que nós temos que perseguir é essa vida limpa, que é o primeiro passo da escada de ouro. Porque se nós dermos o primeiro passo com os pés sujos, com a nossa consciência maculada, pode ser, ouvintes, que nós levemos um tombo muito grande nessa escada. Então, essa limpeza, essa pureza, tem que vir antes, ouvintes, de começar a dar esses passos. Então, o que nós pudermos fazer hoje para nos desapegar dos entulhos, ouvintes, que estão à nossa volta, tanto físicos, mas principalmente os emocionais, aquelas motivações errôneas que nós tivermos e as ideias, ouvintes, que obviamente não servem para nada. Ou como comentou Madame Blavatsky, nós temos que nos precaver, ouvintes, não simplesmente contra os maus pensamentos, porque contra esses muitas vezes nós já estamos precavidos, mas principalmente nós temos que limpar, purificar a nossa consciência dos pensamentos inúteis, porque esses, ouvintes, nós temos muitos e eles consomem muita energia da nossa consciência e realmente eles não ajudam em nada e atrapalham muito. E é com essas palavras, ouvintes, que nós terminamos aí com a premência do tempo mais essa edição do programa Lux Esotérica. Realmente agradecendo a presença, a audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo e convoco a vocês, ouvintes, vamos fazer a nossa última vibração, elevando uma vez mais as nossas consciências. Vamos, ouvintes, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos com saúde, em harmonia, e a harmonia principalmente de objetivo, que é de desenvolver a nossa parte espiritual, o nosso caminho de evolução. Vamos fechar os nossos olhos e sentir, ouvintes, uma vez mais o nosso batimento cardíaco. A vida e a luz do universo pulsam e vibram no nosso coração. Com o poder da nossa mente, visualizemos, ouvintes, lá dentro dos nossos corações, aquela luz inefável, a joia cintilante da chispa divina está brilhando, ardendo em todas as frequências, transmitindo a sua força em todas as direções. Visualizemos essa luz se expandindo, preenchendo todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos, se expandindo pela nossa aura, para além do nosso corpo. Vamos brilhar, ouvintes, com essa luz e projetar a luz da nossa chispa divina diante de nós, rogando que nós sempre possamos ser aconselhados, iluminados, guiados por essa luz, pelo caminho da nossa evolução. Vamos, ouvintes, nesse instante solene, procurar compreender, internalizar e realizar as palavras do mantra, o seu significado do mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais alvo do que o luar, mais puro do que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, irmãos, que assim seja. Que a bênção do Mestre, um instrutor do mundo, que nós transmitimos a vocês nesse instante, sigam até os vossos corações, as vossas mentes, encandeçam ainda mais a luz que brilha eternamente nos vossos corações e ilumine ainda mais as vossas mentes, na busca, ouvintes, em que todos nós estamos, pela verdade, pela realidade que somos nós mesmos. Nosso programa termina aqui, ouvintes, mas segue a programação musical da Rádio Esotérica FM, sempre interativa, trazendo muito boa música durante todo o dia para vocês. E o programa Lux Esotérica, sempre às noites aqui da semana, levando muita sabedoria para a sua alma. A todos vocês, ouvintes, desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, esperamos estar com vocês nas próximas ocasiões desse programa. Recebam um forte, caros ouvintes, um fraterno, um caloroso abraço com muito carinho, retribuindo o carinho e audiência de todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.